declarações de amor não vão me conquistar. Palavras doces num pedaço de papel. Sinto muito, me desculpe, mas eu sou cruel. Você nunca acreditou no meu amor. Eu calada aceitava suas traições. Foi você quem me perdeu. Esqueça o meu rosto. Mas eu não adianta vir me prometendo céu. Só as declarações de amor não vão me conquistar. Palavras doces num pedaço de papel. Me desculpe, mas eu sou fiel. Você nunca acreditou no meu amor. Eu calada aceitava suas traições. Por outro alguém hoje estou apaixonada. Foi você que escolheu me perdeu. Esqueci o meu rosto e o meu. Desculpe, mas eu sou fiel. Quem gostou faz barulho português.